mude a balança de lugar. Há poucos dias, eu estive na farmácia aqui pertinho de casa e o farmacêutico, conhecendo meu trabalho, me perguntou assim: Evandro, como eu faço para vender mais? E eu disse para ele: mude a balança de lugar. Ele me olhou com uma cara assim como quem não estava acreditando. Talvez ele pensou que fosse uma piada. E aí eu comecei a explicar para ele. Eu disse: olha, no varejo, tudo é estudado para ajudar o cliente a comprar. Sim, até mesmo a posição da balança. A sua balança fica lá na entrada da farmácia. As pessoas, assim como eu, entram, se pesam e saem rapidinho, como se fosse para não atrapalhar o andamento do seu negócio. Se você parar para pensar, por que que a balança está aqui? Por que que você investiu numa balança e colocou ela aqui dentro da sua farmácia? Gratuitamente, sem cobrar nada dos seus clientes. A intenção era que as pessoas entrassem na farmácia, que houvesse fluxo na sua loja. Então, nada mais justo do que você colocá-la numa posição estratégica. O melhor lugar para você colocar a sua balança é ali. Isso. Está vendo aquela prateleira ali que tem suplemento alimentar, chás, produtos para quem quer emagrecer? É ali que tem que estar a sua balança. Bem mais para o fundo da loja. Assim as pessoas entram pela porta, circulam pelos corredores e vão até a balança. Dessa forma, elas vão dando uma olhadinha nos produtos, nas novidades, descobrem se tem uma promoção ou outra, vão se pesar gratuitamente, vão dar uma olhadinha na prateleira de produtos que estão ali ao lado e, quem sabe, elas se interessam pelo produto. Afinal de contas, quem não está preocupado com o peso, não vai se pesar. E aí ele me olha e me pergunta assim: mas é só isso? Eu disse: não, claro que não. É evidente que para você fazer isso, você tem que melhorar em outros aspectos também. Primeiro de tudo, se você trocar a balança de lugar, põe um cartazinho lá onde ela estava. Se você simplesmente escrever balança e colocar uma seta indicando o lugar onde ela está agora, excelente, já resolve o seu problema. E aí você pega esses produtos que você tem ali e que são destinados a pessoas que procuram emagrecer e começa a trabalhar eles de uma outra forma. Sinaliza melhor o produto, faça um kit, compre dois e pague três, ofereça descontos por semana. Nessa semana o produto X está com 20% de desconto. Na próxima semana aquele produto já não está mais, vai ter outro. E assim você vai fazendo um rodízio, sempre entregando valor, sempre entregando novidade para o seu cliente. Mas, por favor, não se esqueça, treine a sua equipe. A balança não está aqui simplesmente para fazer um favor, está aqui para te ajudar a vender mais. A sua equipe tem que estar treinada, capacitada e pronta para atender esse cliente. Um simples olhar e um sorriso para quem está lá na balança se pesando significa muito. Significa: eu estou te vendo. E se você precisar de alguma coisa, por favor, me chama. É evidente que se o funcionário puder ir até lá e oferecer algum produto, melhor ainda. Mas com essas pequenas práticas, você já melhora em muito a venda da sua farmácia. Você também trabalha com varejo? A posição dos móveis na sua loja influencia tudo. A posição do caixa, a posição dos provadores, a posição das gôndolas, os corredores de circulação, tudo influencia. Se esse vídeo te ajudou e você acredita que pode ajudar mais alguém, por favor, compartilha ele. Eu tenho certeza que nós vamos juntos ajudar alguém a vender mais. Um abraço e boas vendas!